Olá pessoal, hoje estamos trazendo a escala de Dó sustenido menor. Vamos praticar exercícios misturando os acordes, né? E desta maneira fazendo simulações musicais, ok pessoal? Para a gente fazer um acompanhamento musical, a gente sabe que a gente precisa de trabalhar os intervalos, né? Entre um acorde e um outro acorde. Então esses intervalos quer dizer, muito importante para a gente treinar várias vezes antes de fazer um acompanhamento musical, seja no violão, seja na guitarra, ou em qualquer outro instrumento de harmonia. Então, a partir do momento que a gente treina diariamente, o som de cada acorde acaba ficando no ouvido, né? E aí facilita no momento de fazer os arranjos, os acompanhamentos em qualquer instrumento musical que a pessoa estiver estudando. Ok, pessoal? Então é de suma importância aí praticar todos os dias pelo menos alguns minutos, tá bom? Então até o nosso próximo encontro.